E é isso mesmo? Aí, pessoal. Sejam bem-vindos ao mais um Tadoinha Podocasto. Meu nome é Hiro, eu serei o apresentador de vocês hoje. Novamente, vindo a vocês com o poder da maravilhosa Interwebs. Estamos aqui com o nosso primeiro co-host, o verdadeiro Endeavor do Brasil, cara. O famoso Paulo Nobu. E aí, galera? Tudo certo? Vamos continuar falando sobre os animes dessa nova temporada e aqui o que a gente gosta de drama, tá? Então vamos focar nisso. É, você gosta de drama. Enfim. Tô pensando que era do Xota. É. Xota! Eu não tenho mais a imagem do Paulo porque tá muito mal feita. Eu ia fazer uma outra melhor. Eu deletei. Ai, caraca, mano. Eu ia fazer o João de Froppy. Ah. Na verdade, tinha que ser o Aki, né? De Froppy. É, nós gostamos. O Aki de Froppy. Pode votar, cara, porque eu já imagino altas. Não! Oh, God. Mas então, temos também aqui o nosso segundo co-host, o fantástico Jean Yan, o verdadeiro Idol Master, o mestre dos Dakimakuras. Boa noite a todos. E é isso aí, continuar essa semana aí falando dos animes. E a melhor parte acho que vem agora, né? Finalmente. Esperamos. E temos aqui o nosso querido convidado, o Bob Esponja Nipônico, o fantástico Aki. Não dá margem, mano. Olá, crianças! Estão prontos? Bom, estamos de volta novamente aí. Essa parte eu acho que eu meio que um pouco discordo, porque já, o melhor anime pra mim já foi, e acho que ali já falamos dele já. Agora tem algumas que são boas depois do Jota ali. Dá pra comentar sim. Uma outra, né? Tem das flopzinhas ali, que eu sei que o Paulo adora, Nobuti adora. Ah, das carinhas redondas. Ah, não. Ah, tá, o Shoujo? Dos Poring? Não, os Poring é Shumatsu. O do... É. Acho que é Kitakana. Konohana Kitan. É isso, Konohana Kitan, que é o dos fluffzinhos ali. É, dos... Ah, das raposas lésbicas. Furry, dos furry ali. Ah, tá. Ai, caralho, mano. É mais ou menos isso aí. Ah, assim, é super fofo esse anime, mano. Então, né? Show! Vamos começando aqui? Vamos. Então a gente parou de onde? Porque todos a gente lembram. Parou no... É, no anime do coelho? Isso. Junitaisen. Exato. Junitaisen, ele está em só, lapela. Só digo uma coisa, Aki. Se prepara que sua foto de Froppy vai chegar, viu? Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu gosto, cara. Eu gosto. Pode trazer Deus. O Flop T. A gente chegou a falar do Junitaisen, não falou? Falamos. Se não me engano, a gente trigorou, a gente reclamou bastante do Tokyo Ghoul Coelho ali. É verdade. A gente, né? Ele pistolou ali. Toshina. Ah, que saudade. É muito Toshi esse coelho, na moral. Caralho. Mas depois do coelho, nós temos o que na próxima lista? Nós temos Kekai, Sensen e Beyond. Esse Kekai é a segunda season, né? Então. Caralho, tchau. O site me trollou, mano. Tempo desse. Então o próximo é Kino. Kino no Tabi. Rapaz, esse é um anime engraçado, cara. Eu não assisti. Porque. Eu baixei, mas não foi ainda. Eu fui procurar vídeos dele, tá ligado? E o vídeo que apareceu pra mim. Que medo. Vou até tirar isso aqui, ó. Vou tirar a capa da janela. Essa abertura aqui do anime de 2003, cara. Eita porra. É verdade, tem um anterior. Nossa. Tem um anterior, cara. Eu acho que falei, caramba. Tem. Mas é um. Tem. Não é uma continuação. Não é. Não é uma continuação, exatamente. Tipo assim, e é um anime que fez um relativo sucesso. Eu fui procurar naqueles anime group, anime list, tá ligado? E ele tá bem posicionado até, entendeu? O de 2003. Tipo, várias threads de fórum, entendeu? Tipo, todas fechadas, né? Porque 2003, né, mano? Tipo, o bagulho... É, 2003. Porque 2003 foi muito tempo, velho. É, faz muito tempo. Mas... Eu nem sabia que tinha uma versão dele de 2003, entendeu? Eu provavelmente não assisti a versão de 2003, então eu não posso dizer, tipo, o que mudou, não. Né? Então... Eu nem sabia, tô sabendo eu agora. Acompanhava a temporada do é. Mas é, então... mas quem assistiu aí esse novo? Eu assisti. Então, quem começa hoje? Pode começar lá, ok. Ele tinha gostado bastante. Nossa, cara, eu acho que dá... Nessa primeira... Desses primeiros episódios, que não notar bem, foi o primeiro anime... Eu acho que eu votaria nele como o mais surpreendente, cara. Mais que no Yashiki, praticamente. Porque ele me fez refletir sobre uma crítica de atualidade, inclusive. Sobre... É que assim, o problema foi isso. É que... Ah, tá. Lembrei de você. Isso, é. É que assim, praticamente, por exemplo, a gente vê sobre a questão, bastante discussão sobre o uso das armas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, que já teve outro incidente em relação a armas, de matar muita gente, e uma pessoa conseguir matar mais de Fuquinha, ferir mais de 500 pessoas, eu não lembro quantas pessoas ele matou. Gente pra caralho. Gente pra caralho, tá ligado? É. Mais que PUBG aí, muita gente no PUBG nunca conseguiu chegar nesse escopo. Nossa! Terrível! Terrível! Segunda-feira tá pesada, gente. Pesada! Mata mais que aqueles PUBG que a gente faz do. Mata mais do que o Savage, cara. Mata mais que aqueles PUBG do Savage, já que tá escrito assim. Ah. É. Só gente boa, one try, one kick e bota o level lá na casa do caralho. Esse é o grupo que você entra e wipa 180 vezes nesse grupo. Esse é o grupo do wipe. Eu tô sentindo esse rage, hein, Hugo. Só pra, tipo, exemplificar ali, que é legal, não é spoiler, mas é uma premissa tal. Aí o que vai desenrolar ali é melhor você assistir, mas o Kinono também começa o episódio de uma viajante, né, indo conhecer uma nova cidade. E essa cidade, ela é permitida matar. E você pode portar armas, se você quiser, tudo tal. E aí, dentro daquele contexto, é engraçado que você pensa, puta, permitido arma, vai acontecer, tipo, posso chegar, sair e matar todo mundo. Mas não, é o que acontece, inclusive, nos Estados Unidos. Você até tem uma garantia mais, até de dependendo ali, de segurança. Então, é uma discussão... legal, e ali dentro ele faz essa demonstração, e eu gosto dessa crítica social que me faz até refletir. Inclusive, eu acho que ele chegou nesse ponto também, mas eu acho que Kinotabi, eu acho que ele foi mais a fundo nesse ponto. Aí eu achei interessante, é o que eu mais gostei. Se você ignorar que a moto fala, aí fica meio divertido. É, mas é porque se você parar pra pensar propositalmente e você ver... É porque a personagem principal precisa de um companheiro pra conversar, né? Então acaba aqui sendo uma moto ali pra ela conversar ali. É, porque duas pessoas numa moto é muito complexo de animar. É muita gente pra desenhar, né? Gente pra desenhar, caralho, muita gente pra poder trabalhar ali. Ah, eu só quero fazer um paralelo e o Actin que olhar o Telegram. Começou o Zentai de coelho. É, Zentai. Ai, que delícia. Ficou muito bom, cara. Eu não achei que... Eu achei que era um moleque. Eu não achava que era uma menina que era o protagonista. Puta, spoiler, mano. Puta, isso é só no segundo episódio, você vai saber disso. É, isso é spoiler, porque eu só vi o primeiro também, não percebi. Foi mal. Foi mal. Deus, sabe, podia ser pior, podia ser um spoiler pior. Mas eu não gosto de Tomboy. É um spoiler leve. É um spoiler podia leve. Ser o inverso. Opa! Oi? Oi? Alô? Oi? Não podia, Aki? Podia, ia agradar. Porque eu pra mim, desde o primeiro episódio, pra mim, era homem, mas... Ah, não que isso interfira tanto assim, não mas... Não que interfira, exatamente. Eu acho que existe uma procura por ter mais personagens principais, né? Protagonistas femininas e tal. A verdade é que esse ano, se você reparar, os animes estão bem focados no público feminino. Dá pra perceber isso nitidamente, que está bem apelativo pra público feminino. Code Realize? Não só Code Realize. Por exemplo, o Fate Apócrita. Você pode pegar o Shingeki no Bahamut, por exemplo. Você percebe que é bastante... apelativo pro público feminino, tá ligado? Muitos animes, assim, que, tipo, tem bastante investimento. É, Glamblue, por exemplo. Não vou perceber que é bastante... Glamblue, assim... Mais voltado pro público. Com o Glamblue, pra variar. Cara, foi uma decepção que esse anime, mas tudo bem. Mas é o que eu percebo, muitos animes, assim, que eu posso dar vários exemplos que dá pra perceber que é focado no público feminino, cara. dá pra perceber nitidamente, cara, que eles estão querendo caçando mais, esse público. É, estão pegando mais essa fatia. Mas aí deixa mais pra outra hora que eu vou dar mais exemplos e mais com coisas assim, com mais bases. Teorizar mais. É, teorizar melhor, né? Mas agora não dá pra gente teorizar muito nesse ponto. E o Sejão, você tem alguma coisa a complementar aí? Não, ele praticamente falou tudo. Acho interessante, assim, eu vi só o primeiro episódio, então... nenhuma profundidade no plot, sabe? Só uma pessoa X andando falando com a moto. E esse... Que dorgas, né? Esse negócio de falar com a moto, na verdade, me deu um... Eu fiquei meio assim no início, né? Porque teve um anime umas temporadas atrás, talvez o Aki lembre, onde eram umas meninas que elas, falavam com as motos e, tipo, era um anime muito fanservice, sabe? Mas extremamente fanservice. Era só pra mostrar Iti e... Não, é ridículo, era uma bosta. Aí começa esse anime, a moto fala, eu já falo... Já me volta aquele negócio, mano. Começa o anime com a moto falando... Nani! Nani! Mas é... Se você já teve até roupa que fala, velho, então a moto que fala é aceitável já. Sem a roupa, né? Como que era? Era aquilo. Não, não, eu não lembro o nome dele. Da roupa. Ah, não, o nome da roupa eu não lembro não, velho. A roupa tinha nome? Tinha. Ah, não lembro qual é o nome dele. Caralho. Possível pra me lembrar. Zangetsu? É, eu acho que era Zangetsu. Eu acho que era Zangetsu. Era. Isso, pra mim, pro Paulo assistir, que aquele anime é ridículo, cara, mas é muito bom. É bom, cara, é bom. O da roupa? Mas né? É aquilo assim... aqui. Tinha na Netflix, aquilo, já começa por aí. Tá. Ah, não, é. Mas até pra você começar a empolgar, demora um pouquinho. É que do mesmo cara do Gurren Lagann, né? Isso. É esse mesmo, o estúdio, né? Isso. O diretor não, é do mesmo também. Cara. É, então, isso que eu vou ver. É, o mesmo estúdio. Ah, tá. E mesmo diretor também. Isso. É, um dia quem sabe, não... Né? Um dia quem sabe. Assiste o Major primeiro, né, Rui? Qual? Pode falar. Não, pode falar, eu tô até atrapalhando sua avaliação, velho. Fala aí. Tá te trolando, sim, João. Não, só pra fechar. Desse primeiro episódio do plot, tipo, interessante. Assim, eu achei meio utópico demais, porque a ideia que eles passam ali funciona na situação do anime. Na realidade, funcionaria se fosse uma cidadezinha pequena onde todas as pessoas se conhecem. Não é impossível você atribuir aquilo numa cidade como Campinas, por exemplo, São Paulo. O que é o negócio do porte da arma? Exato, não funciona. É, depende da cultura também. Porque ali difícil, todo mundo tá junto pra todo mundo combater o mesmo mal. O que acontece na nossa sociedade de verdade é que as pessoas são egoístas. Ninguém vai se ajudar. Então ninguém vai entrar junto com o outro pra tentar... Eu acho que ainda nós temos alguém meio amargo aqui, com o coração um pouco machucado. É o que acontece. Você vai sair da sua casa com uma arma pra ajudar seu vizinho? Você não vai. Ah não, mas isso eu lembro que eu causei um problema na minha vida uma vez quando eu fiz umas observações dessas. Eu aprendi a guardar isso meio que pra mim. Mas não, gente, esse é o ponto. Bom, eu não iria, porque tipo, você não sabe como é que vai sair a situação. Então. É que a gente mora no subúrbio, né? Então a gente tem essa ideia, já essa ideologia, mas eu acho que cidade pequena, como você comentou, é possível. Até, dependendo. Até com uma liberdade. É que, mano. O mundo é gigantesco, velho. Então, tipo, tem culturas diferentes, tem coisa. Então, eu acho que até que é possível esse tipo de coisa. Até exemplifiquei. Os Estados Unidos é um exemplo disso, né? Os Estados Unidos, eu acho que é uma referência dos Estados Unidos, isso aí. Mas mesmo assim... Mas é mais uma referência do faroeste do que do... Estados Unidos. Ah, não. Eu tô falando assim, mais cultura americana, assim, né? Porque até hoje eles levam... Mesmo que no faroeste também vocês lembram, mas até hoje é assim, né? O que? Da arma? Tem mas é a constituição deles, né, mano? Tem. Tipo assim, eles se formam como povo em cima da crença de que existe essa necessidade de eles terem a arma, né? Tem. Então, tipo, mas o que o João fala faz sentido, porque, por exemplo, querendo ou não, vários tipos de organizações, vamos colocar assim, na verdade, de... teorias de gerenciamento de sociedades, vamos colocar assim, funcionariam em pequenos grupos. Sim. Tipo, um anarquismo da vida. Sim. Quando você bota numa comunidade muito maior, velho... Não, aí não funciona. Dá muito certo. Aí não funciona. Aí você tem que ter, dependendo, até uma pessoa mais autoritária ou democracia, aí depende, tá ligado? Mas a democracia dá chance pro cara disputar ali. Aí se o cara quer realmente que aquilo funcione, vai virar totalitarismo, mano. Cala a boca, todo mundo vai fazer do jeito que eu falei que era. Praticamente é isso. E é isso que é legal, por exemplo, porque o Kino no Tabi até, inclusive, trouxe esse assunto até, mesmo que vocês não tenham assistido, mas não vi, acabar chegando nesse assunto, né? Então, e tipo, isso que traz a... Por isso que eu acho que, pra mim, no caso, é o melhor anime dessa que começou já com o pé direito, no caso. E nos pontos que a gente tinha separado, né? Vocês nem viram isso mais. Não, eu tenho aqui, eu já separei aqui os pontos aqui no Kinodotabi, que é isso que eu vou pegar aqui. Hosts, né? Só pra lembrar, a gente tinha traço... Isso, traço, plot, animação e hostia. Bom, nossa, eu coloquei aqui no caso, no chat. Pra mim, cara, o plot é o 10, cara. É o único que ganhou realmente. Ele e o Inuyashiki, ele que ganhou 10, né? Uhum. A animação é assim, eu vou falar a verdade pra você. Eu sou ruim pra avaliação de coisa. Na próxima vez que eu for fazer avaliação, eu acho que eu só vou fazer a avaliação de plot. Porque eu só sei avaliar plot, velho. O resto eu não sei avaliar peste nenhuma, velho. Então... Mas é prática, até, né? Eu acho que é coisa... Até meu amigo falou que tem umas traços torço e tal, e eu nem reparei e tal. Falei, ah, mano, na eu boa. Eu quero saber da história, mano. É, só quero saber da história, tá ligado? É, então, eu sei como é que é, eu sou assim também, É, então... Já, mas é bom. É ótimo. E você? Ah, meu, foi bem mediano, tipo, o plot deu um 7. Porque não deu pra saber muita coisa do primeiro episódio, eu não dei. Não acontece muita coisa, tá, sabe? Tipo, dei um 7,5 pra animação. Música não tem muita trilha sonora, então dei 7,5. Passo, dei 7,5 também. Então, tô curtindo esse ventilador aí, ó. Ah, puta que pariu. Tá, né? Lavando a roupa aí? Parece uma lata batendo, né? É isso mesmo. Mas eu lembro que quando eu li a sinopse, eu fiquei bem interessado, tá? Aqui eu peguei pra assistir, mas eu não assisti ainda. Estou esperando o momento certo. O momento certo ali. O Hugo, você não viu, né, Hugo? Eu não. Eu vi, tá, tipo, sinopses e dei uma olhada no... Ah, mas você não chegou a assistir nenhum episódio. Não, eu comecei a ver o Light Novel, mas bem pouquinho. É do contra. Todo mundo foi ver o anime, ele foi ver o Light Novel. Eu tinha muito anime pra ver, e aí, tipo, tu tava vendo o anime... Eu tenho pra cagar, mas você não podia ver anime no banheiro, você foi ler. Mais ou menos isso. Caralho. Não, então agora que as notas... Agora que as notas foram soltas, vamos pro próximo, né? O próximo que é a fofura... Ah, meu Deus. Vamos colocar assim, a fofura superficial da temporada, vamos talvez? Vamos ter o canal suspenso pela Twitch, vai. Não, se o João não fez a gente ser banido fucking raposas. Hoje. Vamos lá, vocês assistiram. Todo mundo assistiu? Ou não? Eu assisti. Hugo? É, assistir é um termo muito complexo, tá ligado? Ah, enfia no cu. Então... Elas eram fofinhas, não tinha como não assistir. Oh my god! Não, tem que botar chupa! eu vou criar depois um script só pra meter a sua cara lá gritando choto. Por favor. Mas vamos lá, a gente tem que explicar a sinopse, né? Diga se passasse seu amigo do ar que ouvir isso, cara, a gente adorou sua opinião, valeu. Né? Porque ele deu o ar que passou pra gente lá o comentário. E ele falou que tinha curtido essa coisa de a gente explicar um pouco do enredo, pra quem não viu. Alguém quer arriscar o Konohana? Eu vou falar mal, então eu prefiro deixar passar. Então... Loli vaposa os espíritos lésbicos que tem fanservice. Não, vai. A história em si tem a ver com... Eu nunca, não lembro o nome da menininha principal, da raposinha lá. Nossa, velho, personagem. Pra ser bem sincero, eu não importei. Porque, não. Tipo assim, o primeiro episódio não trata de nada demais. Essa raposa vai trabalhar num hotel, né? Junto com outras pessoas raposas. E pelo jeito é um mundo de animais antropomórficos. Sim. E ela tem um cabelo lindo. Esse é o wet dream do Paulo, cabelo. Mas querendo ou não, ela tem essa relação com essa moça que parece uma freira, né? Parece uma freira, cara. E meio que indicou ela pro hotel. E acho que ela vai começar. Eu espero que ela vai começar a ter uma jornada pra encontrar si mesma ali. Tem aquelas outras personagens que trabalham no hotel e cada uma é bem característica, né? Tem a tia zona de todo mundo, que é a que manda todo mundo. Aí tem aquela que vira meio que parceira dela, que é a Ranzinza. Tem o moleque, tem a pequenininha que parece fofinha, mas na verdade ela é cuzona com todo mundo. Tem a outra que vive no mundo da lua, né? Então, eles são bem caricatos, eu achei, inicialmente. Mas eu achei os dois primeiros episódios, se não me engano, e não tem história nenhuma, né? Pelo menos não aparece nenhum tipo de coisa principal, assim. Você fala assim, nossa, mas eles vão fazer isso. É bem cada dia, né, o Slice of Life, é, né? É um Slice of Life de fluffy, cara. O problema é que eu vejo é que não trouxe nenhuma coisa que faça com que você segure desde o primeiro episódio, tá ligado? Uhum, uhum. É isso que eu acho que é a minha maior crítica ali, tipo, trouxe o padrão ali e pronto, tá ligado? Padrão Slice of Life. E aí porque, isso me... É, porque brigou. ele visualmente, eu não sei o que vocês acharam, mas eu achei ele... Ele é bem feito visualmente, assim. Não, tipo... visualmente, cara, ele é muito bonito. Isso hei de concordar, que uhum. É visualmente, o character design dos personagens é muito bem então, detalhado. A menininha do cabelo roxo, velho, o cabelo dela é muito louco, sabe? nossa, velho, olha aquelas mechas pro lado, velho, muito massa. Oh my God! Não só isso, né? O cenário de fundo. Ah, as... sim, não. Aquelas árvores, né? Ele tem muita essa sim, coisa de bosque e tal. As pétalas caindo espetalas, e eles interagem. Espetalas? Espetalas. Não, ele é muito bonito. Trilha sonora, não prestei atenção também. Não, também não prestei muita atenção, não. Você tem alguma coisa pra comentar nesse ponto? Peraí, só um segundo. Não, a música eu coloquei mediano, 7,5. Ah, gostaria de lembrar que é o mesmo estúdio que fez Monster Musume. Nossa. Então, não sei qual que é esse. Eu não sei qual que é esse. Graças a Deus. Monster o quê? Monster Musume. Ah, mas isso tá anos luz na frente, né? Nossa, velho. Eu sei o que é Monster Musume. Ai, ai, cara. É um harém de monstros, né? Exatamente. Eu lembro, cara. Eu nem quis assistir. O que eu posso adicionar do Konohana é que... É o do o anime do... Como que é o nome? Aquele que vocês gostaram da season passada? Lá, do... Hajime no Gal? Não, que tem... que gostou disso. É... Kuzuno Honkai. Ah, nossa. É o mesmo estúdio. É o mesmo, vai ser o mesmo estilo, eu acho, anime. Só que a diferença é que agora são raposas lésbicas, então... É, eu não digo que elas sejam lésbicas. A fala tendências... jeito de falar, seu puto. A tendência é os lébis. Aqui, lésbicas. Ó, os animes da Lerch. Elas, mano, elas são pansexuais, entendeu, velho? O que tiver ali tá acontecendo. Mas Kuzuno Honkai é um bom anime, velho. Puta, que drama bem gostoso, bem feito ali. Desconstrução do personagem muito bem feita ali, velho. Tá até babando. Tá até arrepiando ali. Até... o Kino Notabi. Isso, é também deles. Aí, tem bastante anime bom, cara. Não é anime ruim, não. Eles têm um portfólio deles, é bom, cara. É, cara, tem bastante coisinhas ali. É, é que esse... O estilo de animação é bonito, entendeu? É... O foda do Konohana é que ele é superficial, mano. Ele é bobo, parece. Eu não gosto muito de anime quando, tipo assim, o estúdio não tem aquele... Como é que fala? Ele não tem aquele traço. De assédio sexual. Não, aquele traço que você olha pro estúdio e fala assim, cara, esse traço é do estúdio tal. Tipo, Kyoto Animation. Você bate o olho e você sabe que é Kyoto Animation, entendeu? É Trigger, Bones, você bate o olho, Pierrot, você bate o olho, você sabe na hora que é Pierrot aquela porra, tá ligado? É muito modo... Corrente 3D. Modo desenhado cheio de 3D, velho. Tá aí, mano. Corrente 3D, Jesus, mano. Eu nem continuei assistindo esse anime, velho. Droped. Droped, né? Mano, pior que vira e mexe, eu tô soltando um pistoled, velho. Aí vem a voz do Aki na minha cabeça. Que pistoled, mano. Que pistoled. Não, sabe? Tipo, ajoelho no chão e falo, não! Ai, ai. Ai, cacete, mas... ele, infelizmente, é um anime bobinho, né? O Konohana. Tem muito a agregar aí. Acalma o Kokoro. Eu acho que se você for procurar um desse, eu acho que eu prefiro o Imoto Sarebai ou um Bland S, velho. Eu acho que tem um comédia a mais ali que vale a pena, eu acho. É, então, mas o pior é que ele nem tem muita comédia esse, né? Esse não. Ele é mais só pra você ver a vidinha deles. É tipo, você jogar The Sims. Isso. Entendeu? Você fica assistindo os caras fazendo as coisas dele. A raposinha limpando o chão, ela lustrando o chão até ela escorregar. Aí você... Você solta um... Você dá uma risadinha que nem o João. O João ele só sobe o ladinho da boca, assim. Aí, o Paulo é diferente. O Paulo já manda um choque ali já era. Mas é que eu concordo com o João. Ele é tipo uma coisa... É tipo um abraço. Entendeu? Tipo um abraço. Você tá sozinho, você assiste ele, entendeu? Aí você fica mais confortável com a vida. Meu Deus do céu. Podia ter guardado isso pra você, velho. Quem que foi o desgraçado? O João tendo vergonha de mim, mano. Como faz? Ah, meu Deus. Maldita hora que eu fui postar no Facebook, eu queria um static. Por quê? Eu conheci o Paulo, né? É verdade, é. Maldito Final Fantasy, culpe o jogo. Caralho, mas então beleza. Vamos passar pro próximo. Já foi, nós vamos para o... que um que eu fiquei interessado depois de ver algumas coisas. Kudira no Kura. Kura no Kura. Não. Cara, eu não assisti, eu vi alguns vídeos sobre e eu fiquei interessado. Uhum. Quem vai começar? Eu assisti também, mas assistiu. Vou deixar alguém falar aí. Eu vi também. Hugo? Cara, é aquela coisa, né? A animação é linda, tá ligado? A animação é boa. Eu não sei porquê, mas eu vou até colocar na tela cheia, peraí. Tira. Aí, cara, a animação, cara, é coisa tirou linda um negócio, de Deus, pô, velho. Mas não dá pra ver, você tá, deixou o título na frente, não dá pra ver. Tá a imagem na frente. Não, mas eu tô fazendo assim, eu tô deixando a imagem, aí fica passando o vídeo no fundo, entendeu? Aí depois tá. Vice-versa, entendeu? Cara, eu adoro anime que usa aquarela, eu não sei porquê. Ah, mas aquarela é foda pra caralho, é que nem você ir jogar um Child of Light e ter aquela merda aquarela lá no fundo, você fica, meu Deus do céu, velho. Que sim. Coisa linda. Não, e o pior do Child of Light, que, tipo, é tudo é poesia, velho. Fiquei muito puto com aquele jogo, falei, caralho, velho. Cara, aquele jogo é fantástico. Não vamos sair do top. Vamos sair do top, aquele jogo vai tomar no cu, velho. Ele dá pra falar por uma semana dele. Chorei pra caralho com aquela merda. Aí, ó, tá vendo? Caralho, eu sonhei que eu tinha uma filha chamada Aurora, cara. Por causa meu Deus. Você deu uma ideia, mano. Já deu uma ideia pro Paulo. A Natasha, se prepara. Porque vai eu ser eu vai cortei e falei Aurora. Pra ela, falei, mano, sonhei que tinha uma filha e ela chamava Aurora. Eu já te dei um tapa, né, na cara, né? Ela não gostou muito do nome, não, mas... Ela já virou pra você. O Maewa, Monsindeiro. Que foi, Aki? Eu daria a sugestão do segundo nome, cara. Coloca Aurora Boreal. Nossa! Meu Deus! Aurora tá The triste. Witch. Tá triste. Ai, caralho. Mas vamos prosseguir. Aurora Witch. Aquarela. Aquarela, cara, e aí? Tipo assim, toda a o enredo é meio meh, sabe? Eu achei o enredo meio... Até o Aki falou do se prendeu com o segundo episódio, eu tô tentando entender o que se prendeu ele no segundo episódio, que pra mim, tipo, ok. Então é que vou falar a verdade pra você. Do segundo episódio... Eu tava dormindo. Assim, o episódio inteiro foi tão descompromissado e chegou aqueles... O que em 30 segundos que, tipo, mudou toda a minha percepção e, tipo, quebrou... toda a realidade que eu tava pensando que ia passar, tá ligado? Foi inesperado aquele final. Então, tipo, mim, o segundo episódio é o melhor segundo episódio porque me surpreendeu, cara. Porque eu não tava esperando aquilo ali. Não tava mesmo, é. Por isso que você não é estúpido igual o Rieri e lê a porra do mangá, tá ligado? Porque, tipo, aí ele já sabe o que vai acontecer 5 anos antes. Aí, e aí ele fala assim, ó, que massa, ó, ficou igual, filé, tá ligado? E aí o Laki fala assim, nossa, surpreendeu, mano. Mas o que que surpreendeu, velho? Eu não entendi. É porque no mangá ele não acaba desse jeito, tá ligado? Tipo, ele tem um capítulo... Não é os 30 segundos finais. Aqueles 30 segundos é um capítulo inteiro, tá ligado? Então, tipo... Sério? É de um capítulo pro outro. Ele não termina num cliffhanger igual o segundo. Essa foi o mérito pro diretor. Porque acabou de maneira tão bom que você fala, mano, quero ver o que acontece na terceira. É, ele mandou bem, mano, mas... Ele, o diretor tá de parabéns, velho, porque ele dirigiu muito bem. Muito melhor que o primeiro diretor. É, apesar de ser J.C. Staff, né? Então, tipo assim, vamos ver, né? Mas eu vou falar a verdade pra você. Dos segundos episódios, esse é o mais surpreendente. Então, esse é o meu voto nesse ponto. Peraí, vocês não viram o terceiro? Eu não vi ainda. Não, também não. Não. Nossa, eu vi os dois agora antes de assistir aqui. Ah, então falta o terceiro. Vai ter o quarto daqui a 5 dias. Eu não baixei ainda. Eu não fiz nada, eu fiquei gripado o outro fim de semana inteiro. É que eu quis assistir todos os dois, né, episódios, assim, os dois. Então, por isso que eu não acabei nem pegando o terceiro pra ver ainda. Eu peguei porque o segundo foi bom. Mentira, eu baixei o Jão. Ai, tá vendo? Aí, ó, o Jão também gostou, velho, do segundo episódio, cara. Ele também foi surpreendido, e agora? É, então, não, no segundo episódio foi... É, porque eu sou um gordo escroto que vou procurar as coisas na Wikipédia, né, Paulo? Exato, tá vendo? Mas eu não tô reclamando. É porque que é, eu também tô reclamando. Tipo assim. Eu acho que eu diria o seguinte, tipo... O segundo e terceiro episódio que dão uma ideia mais ou menos do plot, do que tá acontecendo, eles são bem legais... Mas eu acho que o primeiro episódio dava a sensação de que seria algo ainda mais incrível. Não sei, eu não gostei tanto do primeiro episódio, eu achei muito supérfluo e demorado. É que tava muito aberto, Mas, antes da gente continuar, alguém tem que explicar o plot. Que a gente começou a falar e mandou foda-se pra isso. O plot é assim, no caso, eles moram em cima de uma baleia de lama, que eles chamam, né? Uhum. É, e eles têm um vilarejo bem pequeno, até parece que tem, eu acho que menos de 100 pessoas, parece. E aí eles têm dois tipos de raça, vamos dizer assim. Uma raça que é humano normal, que eles podem viver até 100 anos de idade. E uma raça que, tipo, eu não lembro qual que é o nome da raça, mas é uma raça que controla poderes, vamos dizer assim. E ele só chega à idade de tipo, umas 30 anos de idade, né? Eles têm uns líderes do vilarejo e tal, e que tem alguns segredos profundos que eles têm que descobrir. Quer dizer, não é que eles têm que descobrir, eles têm alguns segredos que não é aberto para a população, né? E aí, beleza, eles estão lá na vidinha deles, tudo tal, e de repente aparece uma ilha. E eles vão caçar comida, vão caçar... É, normal, né? Padrão de qualquer... Vilarejo, porque você conhece alguma coisa, você procura recursos de comida, algum recurso pra poder desenvolver seu vilarejo. Uhum. Aí, nesse ponto, conhece uma menina, tal, acontece alguns fatos, e volta ela pro vilarejo. E aonde nessa parte começa a desenvolver, você começa a perceber que os velhos dos anciões ali retêm algumas informações pra eles. E que não é aberto pra população. E você começa a perceber algumas coisas ali que você fala, meu, tem alguma coisa de errado ali, tá ligado? E a menina também até solta algumas coisas assim que deixa você curioso pra saber. Mas não é nada demais. Tipo, só ficou nisso, tá ligado? Então, o primeiro episódio eu acho que até foi meio decepcionante porque não trouxeram nenhuma informação realmente valiosa. Só deixaram tudo aberto, como vocês falaram. Aí no segundo episódio que realmente eles trouxeram alguma coisa ali que você já chega no final, você fala, caralho, velho, precisa assistir o terceiro, velho. eu vi alguns vídeos, eu até vi o vídeo daquele Intox Anime lá, sobre ele, e eu falei assim, eu tava ouvindo, na verdade, o coisa dele, eu falei assim, nossa, interessante até, pela... Uhum. E aí, o João, eu até perguntar pra você, porque o cara do... Marco. Intox Anime. Ele fez um paralelo desse anime aí com o Shinsekai Yori. Sim, faz sentido. O que você acha? Mas Shinsekai Yori é do caralho, você acha que tem chance? Não, tipo, não tem nada, eu acredito. Não, quer dizer, pode ser que, por exemplo, a origem desses poderes, dessas pessoas que vivem menos do que as pessoas... Normais, sem poder. Não que necessariamente vai seguir a mesma coisa, tipo, ah, eram pessoas normais antes que a gente transformou em rato, mas... Não nessa questão, mas, tipo, pode ser algo profundo, assim, da história, da humanidade e tal. Mas eu acho que é só por aí mesmo, só essa questão do poder que dá pra fazer um paralelo entre os dois. Ele falou muito dessa coisa de ter os anciões, É, e também tem a população ser ignorante sobre a verdade. É, essa coisa de alienar o povo, né? De você apagar o passado e tal. Diga-se Vamos ver. de passagem, é o mesmo estúdio que vai fazer o One Punch novo. Ah, é? Bom, Exatamente. Por isso se que eu falo assim, tá na mão for. do DC Staff. Agora, Olha, se vou aparecer o falar, One Punch com aquarela, eu vou ficar meio a putaço. aquarela ia ficar bolado. Não, mas eu vou falar a verdade. Se for mesmo, caso, eu acho que vai ser um. A DC é Dá pra ser lendária, né, bom. aqui, na moral. Fez Bom. Slayers, fez Sharingan Oshana, fez. Little Busters, tá ligado? Todos aqueles anime triste pra caralho, pá, é tudo JC, tá ligado? Little Busters, meu Deus do céu. Eles são, tipo, lendários, cara. É um estúdio fodástico. Ah, Então. Fodacho é o feio, velho. É, o feio. Ah, esqueci, velho. O que fez o Fate Zero, velho. Puta, como eu adoro aquele estúdio, velho. Table? Isso, o Fate Não, só tem botar. Quer saber ganhar dinheiro com loot box com agora, Fate, então com foda-se. Fate, com Fate, com Fate. Eu gosto de loot box agora também. Caralho, já quase triggerei, vai. Vamos pro próximo? Já tô da bola, vamos pro próximo. Next. O próximo é. Não. O próximo é Mahoutsukai. Mahoutsukai no. Não, ó, tem Love Live Sunshine. Não, mas é second season, bitch. não pode errar. Então nós vamos falar de Love Live primeiro. Não, porque é um Mahoutsukai no anime. Yomi, a Bela e a Fera Asiática. Bela e a Fera Asiática. Puta que pariu, por que eu não pensei é, nisso? Foi isso que eu li os caras falando, viu? Sim. É a Bela e a Fera eu Asiática. Eu sinceramente agora. Espero que ele não esteja sofrendo uma maldição e por isso ele tem essa cabeça. Então. Mas vamos lá, João, qual que é a sinopse? Pra mim é a Casa do Lago, isso aí, mas enfim. Pera, quem falou a última sinopse? Foi o Hugo. Isso. É, acho que sou eu. Ele não falou, praticamente fui eu que falei. É verdade. Fui eu que falei. Ah, é. Uma preguiça de falar e espirrar. Então é o João, vai lá, João. Bom, primeiro que ele tem 3 animes antes, 10 episódios antes da história principal mesmo, que mostra a história da menina, né? Então acho que eu posso falar sem spoiler. Ela nasceu e ela tem visões, ela consegue ver, tipo, demônios. Ela tem contato com o mundo das fadas. É, ela vê espíritos, coisas do tipo, e ela não sabe o que é isso. Ele fala que são fadas, não é? Mano, espera. O cara já começa a explicar o bagulho. Pistolou. Pistoleiro. Essa é, eu vou ter que registrar isso. Essa é a minha primeira vez que eu vejo o Yanti pistolar, velho. Ah, tá, certo, porque você não tá tanto tempo no Telegram. Bom, ela vê essas criaturas, não vou falar que são fadas, porque eu não acho que tudo é fada, ela não tá explicado isso. E aparentemente ninguém ao redor dela entende isso e não compreende ela, então ela acha que ela é louca. Ela é abandonada supostamente pela família biológica, ela é adotada e abandonada de novo. E isso. Tem uma outra coisa lá nos 3 primeiros episódios, mas não preciso citar. Ela é comprada num leilão, como se ela fosse uma escrava, porque ela é um ser especial, de certa forma. E nisso aparece lá o cabrito do inferno. Pra comprar. De antílope, né? É, ele chega lá e dá tipo uma super. Dá uns bilhões lá pra proposta ali e pega ela. Foi meio comprei. I paid the whore, né? Ficou meio esquisito, mas tudo bem. Né? É o. Como que é? All in, né? All in do poker ali. I give you, I win. Ai, caralho. Prossiga. Então, aí nisso ele meio que liberta ela e vai treinar ela pra ser uma. Uma maga. Mago, não sei se tem termo maga. Feminino. Uma win, é se existe. É maga. E nisso, sei lá, ela ainda tem, tipo, um sério problema em. Mas tem mais uma coisa que ele quer dela também. Sim, calma. Paulo, o cara Paulo. Não para, velho. Paulo. O cara não para. Você. Deixa eu já falar. Sim, tá, também, então, porque você já estragou o bagulho. Ele quer que ela vire a esposa dele também. Ué, tá no nome do bagulho, mano. Ah, todo mundo lê japonês de cara, assim, beleza. Mas se o nome inglês dele, velho. Eu nunca vi o nome inglês dele, mano. Tem nome inglês? Não. É traduzido isso do inglês, japonês, né? Tem, é da... Quer ver? Mahotsukai no Yon. Aqui tá lá, Noiva del Mago Antigo. The Ancient Mago's Bride. Tá embaixo do título, foi mal. A esposa do cabrunco, pô. Do cabrunco, do capiroto. Do Exu. Tá embaixo do Exu. Ai, caralho. Bom, o anime é lindo, tipo... A arte dele é maravilhosa. A música é muito boa, a trilha sonora. É esse último episódio, então, nossa, mano. Que do dragão? Sim, que cena fantástica. Que nossa senhora, velho. Mas a lágrima não veio. A lágrima. É, não, não chegou tanto. Não chegou nesse ponto. A animação é boa. O traço eu acho que é muito bom. E o plot tá sendo muito interessante, porque tá mostrando meio que os conflitos dela emocionais. Ela meio que tá vazia por dentro, não acredita nas pessoas. E ao mesmo tempo que ela vai passar pra sua jornada aí pra prender esse mago e tal. Só que ao que aparece, eles estão sempre comentando, né? Alguma coisa tá ruim no mundo lá, alguma coisa tá errada, os tempos estão difíceis, então vai ter muita coisa pra aparecer, eu acho. Vai dar problema. Eu achei o primeiro episódio meio devagar. Não, mas é devagar mesmo. Ele é devagar. Tem nada demais. Não, achei que só eu, tipo... Não, realmente, nesse ponto... Porque eu fiquei meio sem tato do tipo, pra onde vai depois desse primeiro episódio, entendeu? Porque como eu não apresento uma trama inicial e tal, nem nada, eu fiquei meio, tipo... Mas eu concordo com o João, ele é lindo, assim. Eu particularmente gosto muito do traço da Tice. De como ela é desenhada, o cabelo dela é lindo também. Mas ela é muito delicada, ela é muito bem, tipo, lógico, você tem que parar pra pensar que porra, o maluco desenha a cabeça do cara lá, como ele chama? Eu fiquei mais impressionado pela cabeça do bode do que a Tice, tá mas, ligado? Então, mas é porque impressiona, é uma porra de uma caveira de antílope, né, mano, mas como que ele chama, mano? Oh, Elias Ainsworth. Mas ela é normal, ela não tem nenhum cabelo espalhafatoso, ela não tem nenhum corpo absurdo que nego às vezes faz pra chamar atenção de personagem feminina. Ela é uma garota normal, só que ela é muito delicada. Eu acho que o movimento do cabelo dela é muito legal de ver, eu particularmente gostei. E concordo que o último episódio foi foda, foi tipo... Cara, eu assisti ao segundo e falei assim, eu vou assistir só mais esse aqui, depois eu assisto o terceiro. Eu não aguentei, mano, assisti o terceiro seguido, assim, eu falei assim... Eu nem assisti o terceiro, eu cheguei no segundo só. Cara, o terceiro compensa, viu? Gostei do fato de ser ambientado na Inglaterra, porque que eu acho que podem ser mais fadas do que espíritos? Porque o tipo de tradição mitológica da Inglaterra, do Reino Unido, eles têm muitas coisas de duende, de fada, mais do que espírito, tipo fantasma, essas coisas. Então, e aí ele fala, porque a Tice ela é japonesa, né, mas ele é inglês, ele fala que na Inglaterra a magia é uma coisa muito comum, sei lá o que, faz parte de quem eles são e tal. E eu quero saber mais por que ele é conhecido como o mago dos espinhos, né, eles têm esse negócio, tanto que até na imagem principal você vê esse monte de... Como é que chama essa porra, mano? É espinho, né, sei lá. É espinho. É, vários... Pios spin em volta dele e tal. Mas realmente vai ter alguma coisa por vir. As músicas são lindas e. Só o que eu teria pra comentar também. Não tenho nada muito a complementar nesse ponto. Eu acho que tudo que você falou é o que daria. Mas vocês estão achando que tá cumprindo com a expectativa que estão tacando em cima desse anime? Eu esperava muito mais, foi tão hypado pelo marco, assim, do Intox Anime, até eu lembro que eu vi, assim, mas eu particularmente eu achei que... Não, não só média, ele, né? A própria Unchart lá, você vê, ele era um dos mais esperados, né? Sim, eu vejo pelas coisas e tal, o pessoal tem um hype gigante com ele, mas a My Anime List, ela pontuou muito bem também. Mas, assim, não vejo nada demais por enquanto, entendeu? Uhum. Eu imagino que desenvolvimento à frente deve ser boa. Mas é o que eu percebo que é muito obscuro ainda, tá ligado? Então não tem muita informação pra poder julgar. Eu acho eles estão construindo muitos personagens ainda, né? Isso, tá tomando bem cuidado. Mas, é assim, tá tomando bem cuidado e com uma certa dinâmica. Isso que eu gosto até nesse ponto, né? Pra mim é positivo nesse ponto. Eu já gostei de ter um draminha ali no terceiro episódio, então... Olha. Agora a gente vai pra qual? O Hugo já voltou? Vamos pra... O Hugo disse que ele acertou o melhor anime da temporada. Exato. Pra variar de novo, né? Vai lá, Hugo. Você que tem que contar sobre o Neju no Susu. Mas não é o Amor do Paulo isso daí? Não, eu só assisti porque o Hugo ficou fechando o saco. Mas eu curti pra caralho. Por favor, fique cortando ele na explicação dele também. Pistolé de Mojão. O maluco tá mordendo pra mim. Momento Shoto, né? O Hugo começa explicando. Ah, então, mas tem uma personagem feminina, né? É masculina e feminina. Mas não, mas é um homem. Eu não sei Mas ele é um homem, porque é um homem que, né? Vai lá. É uma trap. É uma trap do... Cara, Neju no Suzume, velho. Primeiro que eu jogo, eu sei pra caramba da animação, tá ligado? Me lembrou um pouco um anime de algumas temporadas passadas. Não, você fala o plot, porra. Ah, você quer saber o plot? A gente tá falando plot pra quem não assistiu, hein? O plot, velho, é uma mina de uma mina solteira de 30 anos, ela é uma Nito, tá ligado? Ela, quem não sabe, Nito é aquele cara que, tipo, se tranca no quarto e tal, e só assiste anime e joga MMO, etc. Ele só trabalha pra sustentar as coisas dele, depois ele para de trabalhar. Isso, exatamente. É o famoso Nito, né? O famoso todos. Todos que assistem anime. Menos o Aki, porque o Aki trabalha, aparentemente. Trabalha. O Aki é renegado. Eu sou CLT ainda, inclusive. O Aki é... Eu sou sustentando a República. O Aki é massa de manobra. Vamos então? E basicamente ela começa a jogar um anime. Jogar um netogê, né? Eles são um joguinho de internet. E ela conhece um... Na verdade, ela começa... O personagem dela é homem, né? Ela faz um homem. Ela faz uma trap reversa ali, um reverse trap, tá ligado? Cala a boca, velho. Mas existe esse termo, reverse trap, tio. Acho que a internet inteira atrás de nós agora. Então. Aí ela... Ela meio que conhece um cara que... E ela pira, né? Ela pira no jogo. Ela pira no jogo. Ela é tipo o Paulo querendo jogar os animes chinês ontem. O jogo de cartão chinês dele. Ficou 5 horas me falando de 300 jogos falando pra ele jogar Tibia. Ele não entendeu a mensagem, mas enfim. Falei pra ele baixar Phantasy Star Online no 2 no Play 4 e jogar em japonês. Ele vai entender a desgraça que é esses animes. Que esses animes, esse jogo, né? E. Cara, o plot todo vai girar em torno dela conhecendo um cara nesse MMO, né? Na verdade, esse cara que a gente presume quem ele seja, ele joga com o Char Female. Joga com o Female. E aí tem essa interação dela com como ela se passa por homem, pros membros da guilda e tal. E fica nesse negócio de tentar descobrir por que ela escolheu essa vida, porque ela fala assim que ela escolheu, né? Uhum. É do tipo... É que a honra dela, do tipo, foi o caminho que eu decidi pela minha vida. Mitch. Então, ela fica falando disso e uma coisa que é muito legal é que não fica, não é um anime de MMO, do tipo, você não tá vendo a história dentro do MMO. Isso. Né? A história é paralela com a história real dela, então ela tendo que sair pra comprar coisa. Não é a Sword Art Online. Exato. Dois, mano, ela bebendo cerveja é hilário. Ela vira uma latinha, fica chapadona e começa a jogar, sabe? Uhum. Ela é muito engraçada. Todos os personagens, eu acho que eles têm muita personalidade, né? São muito marcantes, assim. E eu particularmente gostei, não só porque é engraçado, porque é muito engraçado, mano. A Morimori-chan. Ela tem um nome muito engraçado, muito tosco, na verdade, né? Uh-huh. E. Quer ver? Cadê o nome? Moriko. Não, Moriko Morioka. Morioka. Morioka, Isso. E. Eu gostei porque, assim, pelo que eu entendo, essa parcela da população que estabelece esse tipo de vida não é bem vista. Uhum. E se parar pra pensar, é um problema pra qualquer sociedade capitalista. É. Porque esse maluco não trabalha por muito tempo. Ele só uhum. trabalha aos poucos. Ele, né? E ainda mais pra um, sei lá, o Aki que veio de lá, né? Foi fabricado, né? É, foi fabricado lá. Talvez entenda melhor dessas coisas, porque, tipo, você não tem carreira, você... Ela é uma mulher de 30 anos, né? Solteira e tal. E isso, socialmente, é complicado, né? A verdade é que isso aí não é muito bom pra, como você falou, sistema democrático, né? Porque você não consegue suprir a demanda de você, por exemplo, criar um trabalho e você conseguir, por exemplo, fomentar um ciclo, né, entre os aposentados e os jovens, né? Você não ajuda o sistema ali, do país, né? Isso, você não consegue alimentar o sistema do país que foi criado, entendeu? Então... Mas a gente já tá falando de um país que tá sofrendo com um baixo número de como é que fala de gente nascendo? Natalidade é baixa. A verdade é que o Japão também não tá procurando muita solução pra isso, né? Tá procurando muita solução caseira, sendo que eles poderiam botar lá, que nem alguns certos países, que, tipo, poderia até pagar pra trepar. Paga pra trepar, tá ligado? Paga pra trepar pra ter filho, velho. Ué. Ah, não, sim, mas eles... É um problema, querendo ou não, assim, é uma coisa que eles encarariam como problema. Qualquer pessoa que visse esse tipo de coisa acontecendo. Porque poderia ter pessoas de outra etnia, não poderia compreender e tal, tudo e tal. Uhum. Mas é assim, cara, eu não sei se o Japão enxerga isso como realmente um problema, porque, mano, chegar a um terço da população ser de idoso e os caras não tiveram nenhum tipo de ação até agora... Pra mim, eu não vejo que é emergencial. Uhum, porque eles estão meio que... Vamos ver no que vai dar. É, tá ligado? Eles ou a gente vai viver de pílula. A gente vai fazer... Danado. Vou ter que mudar o sistema. Mas eu não sei como eles vão fazer pra sobreviver nesse ponto. Mas não sei se isso também eles enxergam como problema. A gente enxerga como problema porque... Como ocidentais, né? A gente vê... Pensando no nosso dia a dia de hoje. Né? É, na nossa cultura. Mas não sei da deles como eles pensam dessa maneira, entendeu? Aham. Uhum. É, porque eu achei assim, um tema interessante que é tratado de um jeito meio comédia e tal, mas em toda hora ela tá sofrendo em ter que lidar com quem ela é realmente, tipo, sofrendo no sentido, não tipo, nossa, coitada de mim, mas tipo, ela tem que lidar com os empecilhos das pessoas quererem saber quem ela é, dela não se sentir à vontade de falar exatamente o que ela faz e tal, essa, como é que fala, você, quando alguém é... Meu Deus, quando alguém não é simpático, né? Introspectivo, né? Ela tem essa meio que fobia social, parece. Ela fica ansiosa pra ir ao mercado e tal. Dito é isso, né? Ele tem um problema social já, né? Então, pelo que eu li, eles... A denominação foi através... Não necessariamente de algum tipo de transtorno psicológico, alguma coisa. Foi só porque esses malucos têm esse estilo de vida, né? Mas talvez... Tenha relacionado, né? Seja pode estar associado também, cara. É tem um pré-hikikomori, né? Isso, é um pré-requisito pra um hikikomori mesmo. Isso aí, o João acertou. Mas explica pra quem não manja disso aí. Hikikomori é aquele... É termo que eles usam pras pessoas que desenvolveram uma espécie de fobia social. Uhum. Se trancam pelo resto da vida dentro das casas ou no quarto. Famoso eremita, a diferença aqui no quarto ou na caverna. Isso, praticamente é isso, velho. De caverna foi pro quarto. Exatamente. Eu ouvi dizer que tem 2 milhões de jovens no Japão hikikomoris, o que é um número um pouco perigoso. É grande, né? Bastante. Japonês pra caralho, né? É muita percebe, gente, né? É engraçado, né? Mas, por exemplo, o Japão, eles têm tanta forma de propaganda de fazer isso, no caso, mas eles o que que percebe, assim, no entretenimento, eles tentam melhorar essa questão, mas eles cada vez estão consumindo e mantendo. Não sei se o que eles estão tentando fazer é propagação, se tá saindo pela culatra algumas vezes, tá ligado? Acho que, querendo ou não, eles acabam incentivando alguma coisa, é isso? É uma possibilidade. Eles abordam esse tipo de assunto, por exemplo, e pode ser que não é que a pessoa se ligue, mas sim ela consiga se identificar e ela se aceitar melhor. nesse Entendi, ponto. Ela não vê como crítica, ela vê como uma... Ela se uma, encontra e boa. Uma forma de aceitação, assim, alguma alternativa de aceitação também, dependendo. Entendeu? É meio complicado a mente humana, porque você tem um propósito, dependendo, e você pode interpretar da maneira que você quiser, entendeu? Então, ah, o gente, autor não tem esse poder de conseguir manipular a forma que você tem é que entender, entendeu? Você pode divulgar da forma que você quer, mas o entendimento vai ser o receptor vai ser diferente, dependendo de cada um. Ah, eles têm algumas coisas, simplesmente com obras que tratam de suicídio, eles têm meio isso, mas eu acho que... seriam casos bem pontuais do cara que veria isso da mesma maneira que aconteceu com 13 Reasons Why, achando que o seriado tava falando pra todo mundo se suicidar. Eram casos muito pontuais. Não falou pra mim, não. Achei o povo muito fresco. É muito, tipo, né? Mas eu acho que esse anime tem esse valor por tá tentando lidar com uma coisa que eu vejo como uma... Vamos colocar assim, como um... Como um acontecimento social interessante. É como se fosse um anime experimental, sabe? Vamos botar essa pessoa nessa situação e como ela sairia. Quais são os seus problemas. Pra tentar ver... Vamos ver o que vai acontecer no resto. Porque só tiveram 3 episódios até agora. E aos poucos ela tá se aproximando dessa pessoa com quem ela joga. E ela vai... Tudo indica que elas vão tentar se conhecer e tal. E como isso vai se desenrolar. Mas eu acho que ganha seu valor nessa dinâmica deles, de ter que tratar de uma coisa. Por exemplo, no Brasil a gente não tem esse tipo de coisa, né? Esse tipo de situação. Então eu acho que ele tem esse valor. É que não tem não é muito conhecido, mas tem um pessoal que sim, tem problemas reais de interação sociais, cara. Ah, não, mas ainda é diferente, eu acho. Entendeu? Não, você ser introspectivo, diferente. Tipo, eu tenho um amigo meu que não sai de casa quase por nada, mano. Ele sai de casa uma vez por mês. Entendeu? E ele trabalha quando tá faltando dinheiro pra ele e quando ele precisa de grana e tal, e de resto, mano, foda-se, entendeu? Mas o peso dele fazer isso no Brasil não é o mesmo de fazer lá. Mas é que é complicado esse assunto, né? É muito complicado você lidar com isso, porque, por exemplo, a qual ponto que as pessoas podem intervir na sua vida por questão do prol da sociedade, por exemplo, né? É meio complicado. Né? É meio complicado, porque, por exemplo, se a pessoa se sente feliz assim, por que que a gente teria que interferir, tá ligado? Porque, assim, se a pessoa... Porque, assim, a gente se junta numa sociedade... Pra alcançar a felicidade, você poder ter uma liberdade, ter um poder de compra, ter coisas, certo? Se a pessoa é feliz assim, por que você tem que intervir e obrigar ela a participar do sistema? Ela só não vai ter o direito que você teria, no caso, se você participa do sistema, mas... Sim. É uma liberdade de escolha nesse ponto, né? É, mas não é uma questão de que, tipo, eles necessariamente estão errados. É uma questão de que, tipo, eles vão ver isso como uma situação... De alguma maneira eles vão começar a produzir narrativas do tipo, meio patologizar isso. Uhum. E aí entra um problema realmente, porque não necessariamente essas pessoas estão doentes. Não é essa questão mesmo, é uma questão às vezes tipo assim, eu só não me encontro no grupo social, então eu vou ficar na minha. Só que vai existir um movimento de tentar puxar esse maluco, de algum jeito. Né? De tipo, ó, mas isso você supostamente não tá colaborando, que nem a gente comentou, isso não funciona pra um país capitalista. Tem um maluco que não trabalha, né? Então, um cara que não produz pro país, ele é inútil. Então, como que eles vão tratar disso? Mas existem ainda também as... Faz bem pra ele, mas existem ainda consequências, sejam elas boas ou más. Que aí vão tratar no anime nesse sentido. Nós ainda somos seres sociais. Por mais que a gente e o cara fique dentro de casa, o peso de você ter uma relação ético-moral com o outro vai ser muito grande. E ela só fica essa coisa do tipo, o quanto eu vou me abrir pra isso. Sim. Sabe? Então, vai ter sempre um lado. Então, tipo assim, o maluco vai se ficar dentro de casa pra sempre, vai ter um ponto que vai pegar. E eu acho que é ali que essa história vai ficar rica pra caralho, sabe? Ver como que ela vai se passar por isso. O Hugo que assistiu, você tem alguma coisa pra adicionar? Como é que eu adiciono alguma coisa depois de tudo que você falou? Sei lá, ó. Só passando por eu sei e o lá, Aki, velho. A gente começou na nossa conversa aqui. Sei lá, mano. Bolsonaro 2018. Chorou, isso, velho. Você assistiu? O que você achou, João? Você tem alguma coisa pra. Não tem nada pontuar. Pra adicionar, não. Na verdade, pra mim era só um anime ok da temporada. Vocês fizeram toda uma análise crítica em cima disso. Tá bom, então. Eu tô não, falando o Paulo, ele tinha que fazer os textos, velho. Virar o Giguki brasileiro. De boa. Só legalzinho. Okay. Ele é divertido, né? Eu acho que o anime, ele tem esse tipo de propósito de abrir uma discussão, alguma coisa. E eu acho que isso até vale a pena algumas vezes você abordar sobre esses temas. Né? Tem um trap no anime. Você acha que eles vão falar da discussão do Nietzsche? É que nem o Inuyasha. Que... Inuyasha que tem uma crítica legal ali também pra você poder abordar e trocar ideia sobre isso também, entendeu? As coisas do idoso, né, que você tinha comentado a última sim. vez. Sim. Acho legal algumas vezes abordar e fazer uma discussãozinha e volta em cima disso e cada uma ter uma noção de que quais são tipo de conceito que nós temos, né, em relação a isso também. É, o idoso é uma posição que assim, algumas pessoas ocupam hoje que é bem complicada, né? Sim. E pelo que eu vi, ele treta com o moleque, né? Treta. É, então... Viu do episódio já. É, eu não tô assistindo, então... Mas acho que seria interessante, no caso dele, a gente pegar ele inteiro depois e... E fazer uma discussão. É... Eu acho legal, uma crítica nesse ponto. E a gente pode até fazer uma... voltado pra nossa realidade aqui no Ocidente e no Brasil também. Sim, sim. Porque é o jeito que a gente trata o velho aqui é muito difícil. qual que é o próximo? Zuzu, na verdade, né? Vamos. É, o Matsu-san é a continuação. Aham, nós temos o Sama Games. Agora a gente tem o jogo da baleia azul. Nossa, que coisa. É, o jogo da baleia azul. Nossa, nem assisti essa versão coisa. Anime. Eu também não assisti, não. Alguém nem assistiu? Eu. Não? É. Passamos reto então? É isso? Ah, se quiser eu posso falar rapidinho dele. Você assistiu? Assistiu algum. Podcast massa. Infelizmente, né? Infelizmente, mano. É uma mistura escrota de jogo da baleia azul com Corpus Party, tá ligado? Nossa. Nossa, mano. É basicamente um cara e ele manda mensagem. Pelo celular, tá ligado? Pro passado, pro futuro. O cara chama... O nome do... Ele é tipo chamado de Rei, tá ligado? Ele chama de Rei, por isso que é Osama Game, né? Basicamente, você tem que obedecer o que ele fala, senão você morre. Ah, é o Nerve, tá. Tipo assim, mano... É pra ser um anime de terror, tá ligado? Mas eu já comecei a dar risada no segundo episódio e aí, tipo, quebrou todo barato, tá ligado? Nossa, tipo, todo suspense, véio. Tipo, morreu, entendeu? Porque é muito previsível, é tudo muito previsível. Você, tipo assim, o cara fala... Sabe quando você tá jogando qualquer visual novel e vem na sua cabeça aquela flag, tipo assim, esse cara vai morrer na próxima linha, tá ligado? E é o que acontece? É mais ou menos isso, entendeu? Você olha assim, cara... Ele vai morrer porque ele é teimoso. Tipo, 5 minutos depois ele morre. Você, puta merda. Falei, caralho. Eu falei, filho da puta. cara, vou te dizer. A premissa é legal, mas a execução é horrível. Foda. Toda a história, tipo assim, eu não teve nenhum dos personagens que morreu que eu falei assim... Cara, esse personagem morreu, velho. Que bosta, eu gostava dele. Não, em momento algum isso aconteceu comigo, entendeu? Pra mim foi tipo tudo assim, velho. Morreu eu. Ah. Beleza. Okay. Olha, vamos pro próximo. Tipo, next. Vai matando. Ah, então. Bom, vamos já dropado, beleza. Mata essa avaliação também, já. E o próximo que é a USP versus Unicamp aqui nos robôs aqui? O que? Robô Masters? Robô Masters. Não. Alguém é X aí? Não. Não, tá. Não, porque... Então... Sounds boring. Sounds eu boring. Fiquei assim, nossa, que porra de anime. Ex. Sengoku Nightblood. Só de só ter homem, eu já... Whatever, tá ligado? Esse povo vai acabar no Yaoi nervoso. Nem o João deu uma... Não. Deu uma try lá. Não, nossa, ok. O próximo então é Shoujo Shumatsu. Vamos chegar no anime da criança bochechuda. Cara de lua. Cara de lua, mano. Puta que pariu. E aí, quem assistiu? Eu assisti um episódio. Já. Eu vi também. Tá. Assisti pistolado já. Então não deixa... tem por que ficar pistolado, não. Deixa o João, deixa o João falar as notas. Eu vou até botar, microfone. Vou botar meu microfone, João, vai lá. Não tem muito. Eu só vi o primeiro episódio, tá? Então não tem muito o que falar. Aparentemente o mundo passou por uma guerra. Depois dessa guerra, não se sabe nada, só tem essas duas menininhas e um trator andando por escombros e. Sei lá. Simplesmente se aventurando. Elas estão completamente inocentes em relação àquilo ao redor delas e aparentemente elas nasceram nesse mundo já desse jeito. Então elas não estranham e nem sabem como era o mundo antes. Me lembra daquela. Aquele feeling de. É mesmo? Esqueci. Se não me engano, é um retrato da Segunda Guerra Mundial, não é não? Não. É meio moderno demais as estruturas pra essa Segunda Guerra. Mas eu acho que eles pegam elementos da Segunda Guerra, mas eles contam... Porque é meio pós-apocalíptico mesmo, tendo as coisas da Segunda Guerra, parece. Porque parece pra mim foi um pós-Segunda Guerra Mundial ali. Bem parecido, bem esse tipo de cenário, parece. Eu não tenho muito o que falar da sinopse, mas é tipo... Como vai ser essa aventura e se vai ter alguma treta nesse meio de caminho e tal. Eu acho que é um anime assim, mais retratando sobre a pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial ali. E o que feeling ali, né? Mas eu achei muito lento e quis mostrar muito dos detalhes sobre essa questão sem dar muita ação. E aí eu achei meio meh nesse ponto. Eu acho que teve pouca interação entre as personagens. A animação é bem demorada. Eu acho que não sei se foi proposital ou não, mas parece que os animadores estavam com preguiça de desenhar ali, velho. Só tenho a dizer isso, velho. Tem isso mesmo, mano. Eu senti isso, velho. Na moral. O Paulo adorou porque tem carinhas redondas. Não, eu sinceramente não sei o que eu achei dele ainda, entendeu? Eu acho que a parte que eu mais gostei foi quando. Porque eu não. Eu vejo mais ou menos esse tom de tipo, depois de uma. De, como se fosse uma segunda guerra, uma pós-segunda guerra, por causa da magnitude do conflito. Mas por elas não saberem por que as pessoas lutavam, elas falam tudo do passado. Parece que é uma coisa muito distante delas. E aí. Eles falam assim, por que eles lutavam tanto? E aí a uma fala, porque eles deviam estar disputando alguma coisa que eles queriam, né? E aí elas acham aquele bagulho de chocolate, e a menina que tava com a arma aponta a arma pra ela, e tipo, o anime inteiro que era. Não era nem engraçadinho, mas nem sério, ficou sério pra caralho naquela hora. E você vê naquela cara de tonta, de sei lá, de bosta da menina loira, você via assim, falta de sentimento. Pelo menos foi isso que eu senti, tipo assim, ela tava pronta pra matar se ela precisasse por causa daquele bagulho. Então, eu não sei se elas não vão acabar passando por vários tipos de conflitos exatamente por elas estarem lá só, sabe? Tipo, elas vão servir como metáfora pra algumas coisas. Mas concordo com o Ackman, lento pra caralho. Olha que eu gosto do anime lento, mas... a gente nota. Caralho, esse anime, olha, o Just Because tava um frisson comparado a esse aí, velho. Eu tava esperando o momento Shoto do Paulo, mas... Não, eu ainda vou continuar assistindo pra ver qual é, mas uma coisa que eu lembro que eu tinha visto, eu tinha falado assim, nossa, mano, vai ser maluco esse anime, e eu fiquei meio assim, então, infelizmente, não me conquistou de primeira, vamos ver. Quem sabe, né? Quem sabe, mais algum comentário sobre esse? Não, cara, não. Só fiquei pistolado com cara de bolacha mesmo. Só isso eu tenho que dizer. Agora tem o próximo anime. Agora tem o anime da Season pro Aki. Que é o Iron Master Side M. Qual que é? Side M de macho, né? Aham. Iron Master de homem. Lu! Eu nunca assisti ao Iron Master, velho. Então tchau. Próximo. Eu não vi Time Bokan, porque, né? E a segunda, segunda season, whatever. O outro é Tsuki Pro The Animation. Paulo, dá uma olhada, velho. Olha pra esse traço. Olha pro traço. Só tem homem. É. Vai saber, vai que alguém assistiu, mano. É perdido, o Paulo já comentou esse erro uma vez. Ele falou, olha esse anime aqui, mano, mó da hora, mano. Eu olhei isso, tinha homem, velho. Mano, era Cyberpunk, era Cyberpunk. Aí eu, cara, isso aí. Não, tinha uma menina, nem vi não. Que era um homem, ele, mas enfim. Aí ele assim, isso aí tem que ter a menina pra ser o segundo, do Harem. Eu sei que não, Harem mas assistiu Harem. O João. O Car, você assistiu? O Tio Car eu vi, sim, é. Então, ok. Tipo, eu só vi o episódio. Basicamente, mostra o dia a dia dos meninos no, competindo com motos de dois lugares. LOL. É, tem um esporte assim, na realidade, de fato. Eu não sei porque eu vi isso. Porque tava na lista. Estão comemorando o décimo aniversário desse Silver Link, esse estúdio aí. Aí eu falei, ah, eles devem caprichar, né? Aniversário. Na verdade, não é ruim. Não é ruim, não. Tipo, a animação é boa até. E o traço é bom. O plot é, tipo, uma bosta. Tipo, elas moram numa ilha. Essa ilha não tem limite de velocidade. Então elas nascem sonhando em competir. E elas competem. Então vai ser o típico anime. Um shounen invertido de competição. Invertido porque não tem nada a ver com shounen no traço e tal. Mas essa coisa de competição e melhorar e as amigas. Bro, é. A força da amizade, The Brotherhood. Eu não sei, talvez eu veja um segundo episódio, mas tipo. Plot 6, tá? Então. Tô suave. Eu passei, eu nem. É, hashtag tô suave. Também nessa, gente. Daqui a pouco vem aquela. Nossa senhora. Qual que é o agora, próximo? Esse aqui é. Segunda. Neguima. Pronto, chegou. Chegou aquilo que triggera o João, por algum motivo. Urahara. Por algum motivo? Deixa eu ver se eu fiz se eu não me engano, eu fiz um análise de Urahara. Excuse me? Eu escrevi, plot, que diabos. É, e agora que eu assisti o segundo e o terceiro episódio também, eu sou obrigado a concordar com o João. Que diabos, velho. Primeiro episódio. Não é tipo, ruim, mas não foi, tipo, plot é... Primeiro episódio, três menininhas que estão lá em Harajuku, bairro de Tóquio, conversando sobre coisas bestas, etc. De repente, ocorre um ataque alienígena com aliens que parecem... É muito ridículo, extremamente ridículo. Mandei a foto no Telegram pra vocês. Aí, beleza. Aí, do nada, elas ficam... Não, nós temos que evacuar. Não, nós temos que ficar em Harajuku porque aqui é o nosso lar, etc. Então vamos ficar aqui, beleza. Aí cai uma... O que que era? Uma chupeta gigante? Uma mamadeira gigante do céu. Nisso sai uma loli de dentro. Essa loli tinha sido capturada pelos aliens. Junto com um... que é aquilo? É um... Aparece um bicho lá que é um... shrimp. O que é shrimp em inglês? Escorpião. É camarão. É um camarão frito. Aparece um camarão frito falando com elas. Esse camarão frito transforma elas em garotas mágicas. Caralho, mano, como assim? E elas depois, o inimigo aparece pra bater nelas. E elas fazem, se unem o ataque com o poder da amizade e tudo mais. E elas criam um gigantesco... Que coisa ridícula. Sorvetão. Você tá igual... Cara, isso me lembra um livro que eu li na escola. Eu não tô aguentando, velho. É horrível. E o Hugo tava apostando. Hugo não, mas eu acho que vai ser bom e tal. Me lembrou anime não sei o que lá. Me lembrou Rolling Girls o primeiro episódio. Boa sorte. Aí o segundo episódio, tipo assim, em vez de seguir um plot, foi mais nonsense ainda. E o terceiro, aparece uma menina que vende waffle. Cara, não faz sentido nenhum, velho. Waffle não, crepe. Mano, que é essa, velho? Não tô entendendo o que tá acontecendo nessa porra. Que dorgas, mano. Caralho. Tipo assim, mano. Velho, é um anime massa, velho. Pra você tomar um doce lá, tá ligado? E assistir, porque aí você já tá, né? Chapadaço, né, velho? Já se anti-roda, né, mano? Você já gira, né? Caralho, velho. Como assim, mano? Não. Cara, tipo assim... É porque ele deu aquele fim de Rolling Girls. Eu mostrei pro... Pro Aki, se não me engano, né? Eu vi o trailer, é muito bonito, né? E Rolling Girls, cara, porque o Rolling Girls é muito bonito, né, cara? Eu acho que foi a Rolling Girls foi feito pelo estúdio que fez o Shingeki no Kyojin, né? Então, tipo assim. Tem um estilo mais de shonen, assim, sabe? Com a parte sem nem no meio, mas é... Esse anime, velho, é tipo assim, toma um LSD e olha pra parede, velho, é isso, esse é o anime, cara, sei lá. Delícia, delícia. Toma um LSD e vai pra um parque, vai pra um shopping, é isso, tá aí, velho. É, resumindo. Bom, então, assim, dropado? Você dropou? Eu não dropei ainda porque... Eu dropei. Eu tô achando que vai... Alguma hora essa porra tem que fazer... Hoje. Alguma hora esse negócio tem que fazer sentido. Então eu vou continuar, eu vou insistir nesse troço. O episódio que esse negócio voltar a fazer sentido, eu aviso. Porque Gabi, por favor, por favor. É, se eu não me engano, vão ser 13 episódios. Querendo ou não, as últimas coisas que o Hugo me indicou fizeram sentido, então. Não, mas desculpa, esse realmente foi. Esse foi um erro. É, esse é um anime was a mistake, velho. É. Esse você tá dando um chute alto mesmo, né, cara? É, esse é um all-in. Esse é o famoso all-in, tá ligado? Esse é o famoso all-in, velho. Né? Mas eu não tenho all-in tiltado, praticamente. É um all-in sem carta nenhuma na mão, tá ligado? Você com dois pares de dois ali. Isso. Ai, cacete. Então, o próximo, já que ninguém mais tinha isso aí. Wake Up Garus. Wake Up Gals. É a segunda temporada. Então, aí nós temos Yu... Não, Yuki Yunawa Yusha de Aru. Isso. Não, é Second Season também. Second Season também. Ah, basicamente então é isso, cara. Second Season... Acabamos. Aí a resta é só Second Season, né, mano? Você viu só? A gente acabou, a gente passou nós por todos. Nós conseguimos acabar antes das 11, velho. Eu pensei que isso era impossível. Não, calma que tem um anime que eu quero falar, velho. Ô, louco, é Segunda Season, mas ele precisa ser falado, velho. O quê? Eu até já imagino qual que é. Ah, obviamente, né? Aqui é o Maru, né, velho? O Maru-chan, mano. Maru! Cara, eu vou ter que... Eu não coloquei na soundboard, mas eu vou depois na soundboard com ela falando, cara. Cara, eu adoro colocar, esse anime, cara. Ele é muito engraçado. E a menina compensa é muito mesmo esse anime? Cara, olha, é que já tem já duas seasons, né? Aham. Uhum. O Maru-chan falar... Ar, né? Eu vou deixar pro coisa que ele tá empolgado pra falar, vou deixar não, ele falar. Que eu tô empolgado, velho. É tipo assim, é um anime que a primeira vez que eu assisti, eu falei assim, velho, mais um blob filha da puta, tá ligado? Eu vou dropar esse negócio no primeiro episódio. Mas eu comecei a assistir, cara, e o anime, tipo assim, ele é slice of life, então ele não tem uma plot fixa, entendeu? Uhum. E essa menina, cara, ela é muito engraçada, velho, tá ligado? A Omar, ela é muito engraçada e muito filha da puta ao mesmo tempo, tá ligado? Porque eu vejo altos vidinhos dela. Altos GIF, né, velho? Altos memes, velho. Ela é menina, tipo assim. O anime começa mostrando ela como se ela fosse a menina perfeita, tá ligado? Uhum. É boa no esporte, boa em música, só tira 10 na escola, tá ligado? Mas quando ela chega em casa, velho, ela vira esse gremlin aí, mano. Inclusive foi dela que... Foi desse gremlin dela que saiu o gremlin da diva, o meme do gremlin diva, do Overwatch, é justamente desse anime. Essa carinha aí, tá vendo? É porque ela sou engraçada mesmo. Cara, é tipo assim, a animação dela chegando em casa e ela se transformando no Gremlin, cara, é a coisa mais hilária que eu já vi, velho. Ela encolhe, tá ligado? E vira esse bicho, ela coloca um capa na cabeça e ela sai... Bicho. E ela sai jogando a roupa dela pra tudo quanto é lado, tá ligado? Aí ela coloca uma camiseta só e ela para na frente do computador e cata dois litros de Coca-Cola, velho, começa a tomar, velho, puta merda essa menina, velho. Aí a chega o irmão dela é tipo mó certinho, sabe? O irmão dela é o verdadeiro salaryman, sabe? Sim, japonês, o cara dá tudo pela empresa e tal. E ele quer as coisas certas, as coisas sérias, entendeu? E é o Maru, velho. Tipo, e ela é o contrário, velho. Ela é uma desgraça essa menina, velho. Ela só fode com a vida do irmão dela, velho. Mas a primeira temporada é longa? Não, é curtinha, tudo assim curtinho, velho. E tipo assim, na verdade. Vou te falar. Vai, aqui você não curte então. Não, é bom, só que é assim, tipo, Assim, tem assim, todos os animes, é lógico que é preferência e tal. Mas esse tipo de comédia, pra mim, funciona. Eu gosto desse anime, assim, mais escrachada e tal. Mas tem gente que odeia esse tipo de anime, tá ligado? Que meio nonsense, que não tem cor. É totalmente escrachado, velho. Mas é muito engraçado. É muito escrachado e pra mim funciona, divertido, tá ligado? Tem comédia assim, escrachada que não funciona bem, tem gente, tem que funciona. Então, essa é uma comédia escrachada que você pode assistir, pode gostar ou pode não gostar, tá ligado? E tem algumas partes ali de Moe que eu gosto bastante também. Ela fica fazendo chantagem emocional com o irmão dela o tempo inteiro, tá ligado? Sim. A cena dos hamster, cara, é passar mal da risada. Porque, tipo, ela é mó perfeitinha, né? Só que o irmão dela sabe que ela é o capeta em casa, entendeu? O capeta. Ela é um gremlin. E tipo assim, ela, eu queria comprar esses hamster, eles são tão bonitinhos, eles vão ficar sozinhos aqui. E aí, tipo, o irmão dela já começa a olhar ela com aquela cara, tipo, eu que vou ter que cuidar dessa porra desses hamster, porque essa menina não faz nada, entendeu? E ele fala assim, não, não vou comprar hamster, não. Aí ela dá aquela, ela começa a chorar, mas ela não chora igual o Gremlin, tipo, ué, entendeu? Ela chora, tipo assim, ah, por que você não quer comprar isso pra mim, Onitia? E aí todo mundo da loja fica olhando pra ele assim, tipo, porra, velho, você vai fazer isso com a menina, mano. Eu nunca te pedi nada, Onitia. Meu Deus do céu, tá ligado? Tu nunca fica com dó dela. E ele puto, porque ele sabe que ela tá fazendo sacanagem, tá ligado? É chantagem emocional. Então, ela faz chantagem na frente dos outros, a irmã dela vai lá e compra o fucking hamster pra ela, cara. Ai, caralho, vou botar na lista aqui. Cara, é legal, velho. Vale a pena. Eu acho, pelo menos, vale a pena. Maru-chan. Baixa a primeira season, depois baixa a... se você gostar, baixa a segunda season. Obviamente, né? Analista. Eu vou acompanhar pra aquela quebra, assim, sabe? Quando eu assistir depois de um Just Cause ali, eu tô bored ali. Eu vou assistir ali o Maru-chan ali pra poder... Eu tô bored, cara. Nossa, mano. Esse anime, Just Cause, foi tipo assim, caralho, velho. Tô... Agora a gente já fala dos favoritos, então. Vamos aproveitar. Mete bala no favorito. Os meus dois máximos, assim, é o Just Because e o Nedju. São os dois que eu mais vou ficar, assim, esperando toda semana pra assistir. Tô tentando terminar Shigatsu, mas não sei. E é que eu parei pra pensar assim, ah, sei lá, o Mahoutsukai fica ali em terceiro. Uhum. E eu vou prestar atenção no Shoujo. Eu vou dar uma olhada no Kudira, que eu não achei ainda, e no Kino no Tab. E só. Porque eu tenho uma lista muito grande de coisas que vocês já assistiram, que vocês passaram pra mim, e eu queria acabar logo com ela. Vai demorar então, talvez o que eu pensei era, tipo, pegar anime mais velho. Deixa de Major. Não sei, assim, pra mim, cara, eu vou provavelmente continuar assistindo Garo. Porque, mas é mais que eu sou fã da série, entendeu? Não porque a série seja ruim. Uhum. Eu tô com um pouco de curiosidade no Black Clover, mas eu ainda, tipo, sabe? Três pés atrás. É. Porque o mangá não é ruim, entendeu? Mas o mangá demora muito pra ficar bom. Então eu não sei se a primeira season dele vai ser, tipo assim, vai fechar, entendeu? O tempo, certo? Ou vai ser toda aquela parte chata do primeiro mangá, entendeu? Entendi. Aí seus favoritos. Inuyasuki, né? Eu vou continuar a assistir, provavelmente. Netgew, obviamente, eu vou continuar a assistir. Kudira no Kura, porque eu vi o mangá e eu quero ver até o quão fiel eles vão ser. Né? É um mangá bem legal. O Maru-chan, porque é aquele momento de colocar o cérebro no pote, né? Sim, e assistir um anime por assistir, né? Porque ele é um anime simples, você... pegar e assistir. Ele é estilão Nichijou, sabe? Estilão Lucky Star. Você assiste pra dar risada. É bom esse tipo de anime, velho. É que você não vai sem nenhum propósito, tá ligado? Você vai com mente vazia ali, tipo, só assistir pra assistir mesmo. Eu gosto desse tipo de anime. Olha também, a cara dessa menina, cara. Eu não aguento, velho, essa menina, velho. Olha ela comendo as coisas, velho. Puta que pariu. O primeiro episódio já da nova season é o irmão dela tendo que fazer serão e ela ficando sozinha o fim de semana inteiro em casa. Ela fica acordada mais tarde comendo batata frita porque o irmão dela não tá lá pra reclamar dela, cara. O irmão dela faz tipo uma comida mó bonita, tipo assim, ah, é uma coisa, né, tipo, mó chique e tal, acho que é um pimentão recheado, uma coisa assim, sabe? E ela, ah, nossa, pimentão recheado. E ela começa a comer batata, velho. Lamei, falei, puta que desgraça essa menina, velho. Caralho. E obviamente, é Urahara, porque quem sabe, né? Quem sabe? Vai que. Eu tô naquele momento, vai que. É, o primeiro episódio do João falou assim, muito dropei porque vai tomar no cu, não tem sentido. Eu falei, não, mas porra, é só o primeiro episódio, né, cara? Vamos lá. A segunda não fez sentido, o terceiro fez menos ainda. Vai saber, já né? O Hugo termina os 12 episódios e fala, mano... Fala, mano, por que eu assisti isso, tá ligado? Exato. Continuo não entendendo nada. É. Gintama você não vai assistir, não? É... Ah, não, mas Gintama eu nem falo, né? Porque, tipo, é a parte, né? Gintama eu vou esperar sair tudo e assistir num batch só, tá ligado? Tá. É igual eu fiz no Boku no Hero, eu deixei encalhar tudo, numa tarde eu assisti tudo, entendeu? Fui pulando aquelas partes chatas de, whatever, já sei o que vai acontecer, foda-se, pula. Quero ver a porrada. E o Siaki, qual a sua lista? Quais são os seus favoritos? Os meus favoritos, bom, primeiro, no caso, cara, é Inuyasha, com certeza, eu acho que eu tô bastante coisa, mas eu tô, depois do segundo episódio, até perguntei pro... Hiroti, é aquele vilão até vai ter mais aprofundamento tal, porque eu tô meio, fiquei meio decepcionado um pouco no prot do vilão do Inuyashiki. Uhum. Mas ele falou que eu acho que melhora com o tempo, né? É, eu acho que o segundo depois é Kujinakura, depois que realmente me surpreendeu bastante nesse ponto. Uhum. É, o terceiro, o Kinono Tabi, que eu gostei já, segundo episódio também, inclusive, eu achei interessante também. Continuou mantendo meu interesse ali. É, esses são os mais sérios que eu me lembro. E o Mahou Tsukai Yome, né, que é no caso. Aí eu gosto pra tirar, assim, aquele gostinho doce, fica mais, tudo mais brilhante e seduzente, assim. É que nem eu e o Yanti, vai com certeza ver o... O Brand S, né? Que é aquela menina dos olhos ali, que a gente assiste ali. Diga isso de passagem, eu vou fazer coisinho. Uma pergunta pra você, Aki. Diga. Já te interrompendo. Ah. É, tem uma trap mesmo? Tem. Então por eu isso que o S dela é surprise. Não, mas ainda não apareceu ela. O Idol não apareceu ainda. Pelo menos ainda não, tá. Né? Até o segundo. Mas não é aquela. Não é aquele que tem a. É que tem cabelo cinza? Então, cinza, ela cinza, não apareceu isso. Ainda. É ela cinza. Não apareceu ainda. Ah, o Surprise? É, ainda não por apareceu. Por isso que ela foi que tá escrito na descrição da Wiki dela já. Então isso. É por isso que é Surprise. Tem gente lendo Wiki, então, bom saber. Não, ele. Bom saber, bom saber. É. Prossiga aqui com a sua lista. É, aí eu vou assistir o Brand Death e o Imoroto Sarebai. Aí eu vou até o terceiro episódio do Junitaisen pra ver se vai ter alguma coisa interessante mesmo, senão eu vou dropar. Uhum. Shokugeki no Soma, que eu sou apaixonado pro Shokugeki no Soma. Eu adoro cozinhar essas coisas também, eu cozinho. É, Himoto Mora-chan, eu vou assistir também, eu vou continuar assistindo também. Eu gosto. Deixa eu ver. Just Because, eu vou dar até o terceiro episódio pra ver se vai acontecer alguma coisa. Se não acontecer nada, eu tô dropando facilmente. E praticamente é isso, cara. Agora, por último, João, sua lista. Devo continuar vendo Sangatsu no Lion. É, eu vou dropar o Anime Gatares, provavelmente, não tá me prendendo. Blend S eu vou continuar. É, Code Realize eu acho que eu vou continuar um pouco pra ver se fica bom. Ah, isso eu já dropei, velho. É, deixa eu ver. Ousiki no Kuni. A história tá, eu achei interessante. O Imoto Sairebaí devo continuar. E no Yashiki, claro. Just Because sim. O Junitaisen, acho que eu tô que nem o Aki, eu vou ver mais um episódio e ver se prende. Kino no Tabi eu vou continuar. O Nohana Kitam é bom pra quando você tá jantando e tal. Fazer gestão. Pra tirar a azia do dia a dia. É, Kujira no Koro eu vou continuar. Mahou Tsukai com certeza. Nechu eu vou ver. Shoujo Shumatsu eu vou ver. Caralho, João. Caralho, em tempo limpa a porra, hein? Mano. Tá bom. E... o Aki ficou até intimidado agora. É. Talvez eu drop o Chukar, não sei. Caralho, você tá no talvez ainda, mano. Caralho, eu Hierty ali na eu tô, humildade Eu tô falando, ali, mas eu não sei se eu vou conseguir ver. Ô, João. Oi. Fala uma coisa pra você. Good job! Ai, caralho. Bom, pelo menos você vai ter bastante coisa pra comentar, João. Isso é bom. Exato. Bom. É, isso aí. Maybe. Vários animos pra gente comentar aí. Mas é isso, então. Bobuchi. E você? Não. Ah, eu já falei já. Ah, já falou, né? Ah, o Paulo vai assistir Just Because, por quê? Just Because. Brinks. Just Because, é. Porque ele tem tido Just Because. Né, Ju e... Vamos ver o resto. Mas, bom, a gente passou por toda a lista, né? Agora é esperar Exato. Passar essa temporada pra ver qual é que vai ser. Uhum. Com alguma sorte, o Aki já deu clear na porra toda. Esperamos, Aki. Pra quando terminar a season, conseguir conversar de novo com ele, né? Estamos investindo no nosso PT aí, velho. Exatamente, velho. Fala pros caras ali. Não tem um cara chamado Maru-chan? Fala pra ele, porra. É, e aí? Tem o Maru, velho. Só que com a é o Maru. Os caras World First, velho. Tudo que a gente quer é World First. World First, exatamente. Já voltar pros animos. Se amanhã eu... planejando amanhã começar às 7h30, pra ter ideia. Se amanhã eu acordar e já tiver... o clear dos japoneses, eu ficar bravo com o Senhaki. Já passar eles, velho. Provavelmente, se os japoneses vão fazer isso aí, vai demorar 5, 6 horas de try, pelo menos. Aí os caras dão clear em 2 horas, tá ligado? Porque foda-se o mundo, né? É, aí se for 2 horas, vai ser fácil pra gente. Aí vai passar rápido, mas se não for, aí vai demorar um pouquinho. Mas é isso, então. A gente vai prestando atenção e espera o Aki voltar. Pra até terminar. E a gente vai, lógico, fazendo que nem a gente fez com o Boku no Hero, comentando os episódios dos que a gente tá seguindo aos poucos, né? É, a gente, eu acho que nesse ponto, assim, a gente pode dar atenção pros animes mais que a gente achou interessante, né? Algum episódio ali, ou até comentar a questão filosófica ali também. Eu acho que isso estende bastante. Ou que todo mundo tá assistindo, pelo menos. Algum que tá todo mundo assistindo, mas... tipo, Mahou Tsukai, alguma coisa tipo assim. É. Pra ver qual é, alguma coisa tipo assim. Uhum. A gente pode ver mas depois vai... que acabamos assistindo e... E aí, combinando. Mas é isso então. Mais alguma coisa? Basicamente, deixar o recado pro pessoal aí que a gente vai estar streamando amanhã. Hugo vai acordar, vai cagar e vai jogar. Não vai dar porque o bagulho começa às 2 horas e sabe como é que é lançamento de jogo, né? Essa porra vai estar funcionando umas 4, 6 horas por aí. Uh-huh. Né? Da tarde. Tipo, no máximo. Eu tenho certeza, velho. Cara, é absoluto, tá ligado? Vendeu pra caralho esse negócio, entendeu? A quantidade de pré-order foi escrota. Então. Uh-huh. Obviamente, 90% do player base some na primeira semana, né? Mas enfim. Como todo MMO, né? Tipo assim. Vem o hype, vem o trenzinho do hype. Vem o trenzinho do hype, aí, tipo assim, o cara lembra que ele tem que trabalhar ainda, tá ligado? Aí o trenzinho do hype morre. Então. Maldita lembrança, né? Maldita lembrança, né? Mas então a gente vai ter streaming do quê, Hugo? Eu vou estar streamando o Destiny 2. O Paulo vai estar preocupado com a vida dele. refazendo tudo certo, o texto, quinta-feira, né? Quinta-feira eu tenho o resto do South Park. O resto do South Park? O resto, cara, eu não terminei ainda. Eu já tô, tipo, 20 horas dentro do South Park. Ah, não, sim. Tipo assim, eu vou continuar o South Park na quinta-feira. Dando tudo certo. Nossa, cara, meu Deus. Esse South Park vai dar ban a gente, mano. Eu tô vendo, velho. Cara, é muito engraçado, gente. Você vai estar dando rage? A gente só vai estar dando rage lá. Eu acho que não. Acho que passa aí fácil. Esperamos. Tomara que não passa tão rápido, senão não vai mandar bastante gente lá na main static lá. Vai expulsar muita gente lá. Os caras vão demandar mesmo, né? Ah, cara, se for muito fácil, não coisa, o conteúdo não prender eles, eles estão indo embora, velho. Tomara que seja bem difícil, velho, que a gente seja prendido por um mês, pelo menos. É, eles podem ir pro gol onde já tem cara solando o boss mais difícil do jogo. Mas enfim. Não tem muito escapatório nesse sentido, né? É, não. Mas é isso aí, então. Oi! Então vamos finalizando aqui o Tá No Meu Podcast. Hoje nós conseguimos terminar rápido até, né? Maravilha, uhum. Cara. Uhum. Geralmente demora pra cacete, né? Sim. Inclusive, que boa sincronia, né? Deu até pra falar que é o que a gente vai acompanhar. Você viu só? Então. A gente tá pegando o flow... É o time das coisas. O time tá indo, velho. Finalmente, inclusive, né, a gente conseguiu até filosofar sobre a questão dos mitos. Mitos, até. Mitos, e né? Deu tempo ainda, velho. É, então. Mas é... De novo, tudo que a gente faz vai indo uma hora, entendeu? Eu acho que o Paulo ainda acho que o Paulo tem que fazer um vídeo sério sobre as opiniões dele, que eu acho legal. E não tem, eu não vejo nenhum canal de anime no Brasil que faz essas coisas. Faz uma análise, tipo assim, não sendo análise do otaku de Facebook, uma análise, tipo assim, porra, olha, a história é feita assim. Porque, velho, se você conseguiu achar sentido até no anime de dragão loli lésbico, velho, eu acho que você acha sentido. Vou fazer um podcast à parte com o Aki, a gente vai ficar filosofando, vai chamar. Nossa! Vai chamar a hora do almoço. Eu vou chamar o Álvaro também, aí vocês em três, vocês se juntam. Rapaz, olha que dá pra viajar, velho. Tem vários animes com várias críticas legais que dava pra viajar legal, velho. O futuro tá aí, cara. Eu só não vou parar pra ficar escrevendo texto agora, não. Mas, prossigo. quem sabe. Mas eu vou agradecer a todos aí que apareceram. O pessoal que tá vendo o nosso podcast também, de vez em quando, pelo YouTube, né, Paulo? Uhum. A gente tem que arrumar um lugar pra colocar isso aqui. Eu já falei 1 milhão de vezes. A gente vai colocar no SoundCloud, né? Acho que é uma boa. Sei lá, vou jogar o áudio. Nossa. Lá. Né? Então, porque... mano, tá foda, viu? Meu computador não aguenta aquela merda, não, mano. Tem que parar, cortar 4 vezes a porra do vídeo, mas bom. Óbvio. É, óbvio, né? Foda. Eu tenho que pegar no Note pra fazer isso. Mas é, galera, meu nome é Hiro. Eu estive aqui hoje com o nosso querido co-host, o Paulo Nobuo Endeavor Uematsu. E aí, galera, valeu pra quem apareceu aí, valeu Aki, agora que a gente vai ficar um tempo sem ele. a gente já, acho que já deu a cota de anime por um tempo, e aos poucos a gente vai continuar comentando o que a gente tem gostado. Mas obrigado a todo mundo e bom começo de semana, né? Bom começo de semana pra todo mundo. Exato. Então, eu gostaria de agradecer o nosso segundo co-host, o querido João Yan. O nosso verdadeiro Idol Master M. Você tem que achar outro título agora, porque Idol Master tá... dropei isso daí. Tá quebrado. Dropou da Você vida. Dropou Idol Master. Sim. Obrigado a todo mundo aí. E até semana que vem, seja lá qual for o tema. Provavelmente jogos. Mas enfim. Provavelmente algum rage. Ah, óbvio. Mano, eu tô há 3 semanas me segurando aqui. Vocês estão fodidos. É bom eu não estar tá com a garganta ruim. Não, acumulou muita coisa. Queria também agradecer o nosso querido Aki. Opa! Gente, muito obrigado. Cara, foi muito da hora ter participado aqui. Principalmente hoje eu vivenciei pela primeira vez a modo pistolet de onda, o Yanti, cara. Sinceramente, impagável na minha mente. Tá marcado na minha mente. Não me interrompa. Mas, assim, cara, eu vou sentir muita falta do podcast, que é uma parte, assim, que eu gosto bastante, assim, eu até me esforço bastante pra poder me atualizar, pra trazer os conteúdos, pra ter uma ideia com o pessoal. Mas eu vou focar nessa parte do Final Fantasy um pouquinho, né? Mas é que faz parte aí do nosso dia a dia aqui também. O Final Fantasy veio 3 anos antes do podcast, né? Então, fazer o quê, né? Prioridades. Mas, cara, pode ficar cegado, porque quando eu vou voltar cheio de conteúdo pra gente trocar uma ideia. Então, eu vou ter bastante coisas assim que eu vou escrever na parte e a gente vai abordando aqui com o pessoal pra trazer aqui. Mas é aí isso. Sim. Aí sim. Mas, galera, muito obrigado novamente. E fui!